está começando pela Bandeirantes 820 AM, o Domingo de Bola. Debate esportivo com a credibilidade, a categoria, a irreverência e o charme do número 1 da imprensa esportiva de Goiás. Domingo de Bola, com a participação dos jornalistas esportivos Jadir Santos, Batista Cardoso, Lucas Oliveira e Rui Guilherme, que apresentam a partir de agora uma análise objetiva dos fatos que marcam o dia a dia do esporte brasileiro e mundial. E para comandar o Domingo de Bola, até as 11 horas, aí vem ele. Amigos em todo o território brasileiro, alcançado pelas redes sociais e da Bandeirantes 820, começando o nosso Domingo de Bola. Ei, você aí, está precisando de fazer tratamento dentário? Então, a Clínica Dentária Anhanguera, fazemos todo tipo de tratamento dentário. Clínica Dentária Anhanguera, Avenida Tocantins 450 Centro, em frente ao Teatro Goiânia. Fone 3225-0500, 3225-0500. Lembre, a sua saúde começa pela boca. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área da Bandeirante. Oferecimento na caixa. Com amortecedor HD na caixa, você chega bem. É tudo azul pela frente. Chega mais. Grupo Sonda Lima. Eficiência e segurança e serviços. E Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569.